Guilherme, surpresa esse segundo turno histórico na Argentina? Bom dia. Bom dia, Valdomiro Cantini. Exatamente uma surpresa, né? Muita gente esperava que a eleição na Argentina pudesse ser resolvida agora, né? Eleição presidencial no primeiro turno, já que na Argentina, por exemplo, não é preciso alcançar os 50% dos votos para vencer no primeiro turno, basta fazer 45% ou então atingir a marca de 40% com uma vantagem de 10% sobre o segundo colocado. Não foi o que aconteceu. Na Argentina, a apuração dos votos é bastante lenta. Lá ainda a votação é com cédulas de papel, mas segundo as últimas cifras atualizadas que temos aqui, essas cifras apontam que com 97,19% das mesas apuradas na Argentina, o candidato governista Daniel Scioli, que é da Frente para a Vitória, tem 36,86% dos votos válidos. Maurício Macri, o opositor da Aliança Cambiemos, tem 34,33%, ou seja, uma diferença aí de pouco mais de 2,5%, que foi surpresa para muita gente no cenário político argentino, Cantini. O candidato de oposição é o prefeito de Nova York, né? É o prefeito da cidade de Buenos Aires, Maurício Macri. Digo eu, Buenos Aires, desculpa. Exatamente, ele tem uma história bastante curiosa, porque ele é conhecido nacionalmente na Argentina por ter sido também o presidente do Boca Juniors, que é um dos clubes mais populares ali da Argentina. Foi ali, inclusive, que ele começou a se popularizar pensando já na questão da política. Ele chegando aí com 34,33% dos votos nessa eleição agora de domingo e se colocando aí como o candidato até, quem sabe, mais viável para o segundo turno, já que o terceiro colocado, Sérgio Massa, conseguiu 21,34% dos votos. E existe aí toda uma especulação agora sobre quem os outros quatro candidatos que participaram dessa disputa eleitoral, quem eles vão apoiar no segundo turno. A tendência é de que muitos desses votos acabem pendendo para o opositor Maurício Macri, o que, enfim, vamos acompanhar nas próximas semanas como é que vai se desenrolar, até porque nenhum dos candidatos fez um anúncio ainda oficial a respeito de quem vai apoiar no segundo turno argentino. Agora, me parece que esse deputado que ficou em terceiro é da base governista, não? É que, questão que teriam rachado aí, por isso que não teriam vencido já no primeiro turno? É uma questão bastante complicada, porque o Sérgio Massa já foi, inclusive, gabinete, né? Ele que ficou em terceiro lugar, ele já foi chefe de gabinete da presidente Cristina Kirchner. Mas na Argentina é uma questão bastante complicada, porque o peronismo, né, que é o movimento ligado ao Partido Justicialista, ligado também à presidente Cristina Kirchner, nessa eleição para presidente, por exemplo, foram postulados aí três candidatos que podem ser rotulados como peronistas. No caso, Daniel Scioli, que era o candidato oficial da presidente Cristina Kirchner, Sérgio Massa, que teve esse passado junto ao movimento peronista, que conseguiu aí 21,34% dos votos válidos, e também o candidato Adolfo Rodrigues Sá, que teve apenas 1,6% dos votos, mas também teve toda essa militância histórica no peronismo na Argentina. O peronismo é a força dominante, né? Tanto no âmbito federal, como também nos municípios e províncias da Argentina. Guilherme, agora tivemos algumas surpresas nas províncias, né? Mudando também os números. Exatamente, surpresa na província de Buenos Aires, onde uma candidata opositora, que isso não acontecia desde 1987, né? Uma candidata não peronista conseguiu se eleger como governadora na província de Buenos Aires, que é a província que concentra 40% dos votos, né? 40% dos eleitores na Argentina. A Maria Eugênia Vidal é a eleita na província de Buenos Aires. E na província de Misiones, que é essa que faz fronteira aqui com o Brasil, né, com os estados de Paraná, Santa Catarina e um pedacinho do Rio Grande do Sul também, o candidato Hugo Passalacqua, ele que é da Frente Renovadora, conseguiu vencer as eleições, mas esse aí não foi surpresa não, viu? Ele conseguiu 60% dos votos válidos até o momento, né? Segundo as cifras que temos aqui, 50 pontos de dianteira para o segundo colocado, ele que foi apoiado, inclusive, pelo atual governador Maurice Clos e que faz parte da coligação governista no âmbito federal também. Agora, o Maurice seria o futuro presidente da Argentina diante dessa força toda, Guilherme? Olha, o candidato Maurício Macri aparece bem posicionado agora para o segundo turno. Houve, inclusive, ontem muita euforia lá no centro de comando. Não, lá no eu tô falando do governador que ganhou, que fez sucessor com essa vantagem muito grande, o Maurício, que é muito conhecido. Eu já tô falando em termos de futuro aí na Argentina, Guilherme. Olha, na província de Misiones, ele é praticamente como o político que dá as cartas hoje em dia, né? Como presidenciável ou até postulante a cargos federais, Não sei dizer exatamente, porque a província de Misiones acaba sendo, digamos assim, uma província com menos peso político no cenário nacional da Argentina. A Argentina concentra grande parte da população ali na região de Buenos Aires, há outras regiões importantes, como Rosário, Córdoba, enfim, a província de Misiones acaba tendo um peso menor mesmo nesse cenário nacional argentino. É a parte de fronteira, né? Com o Exatamente. Brasil. É uma das partes mais pobres, inclusive, também do território argentino, que cobra sempre, né, repasses de recursos federais, porque a situação econômica em Misiones realmente não é das melhores nos últimos anos. Agora, interessante, Guilherme, é essa vontade de mudança. Você acredita que vai se mudar esse paradigma do poder do peronismo, da era Kirchner também? Você acredita que pode a oposição crescer ou a situação ainda vai reunir os três candidatos que juntos aí somam mais de 70% quase dos votos? Existe um medo muito grande na Argentina no que diz respeito a candidatos oposicionistas, porque a última vez que um não peronista foi eleito como presidente da Argentina, que foi o Fernando de la Rúa, ali no finalzinho dos anos da década de 90, início dos anos 2000, houve toda a crise política e econômica na Argentina. O de la Rúa, inclusive, renunciou à presidência lá no ano de 2001 e foi realmente uma época bastante caótica, em questão de semanas houve mudanças de presidentes na Argentina, né? Em apenas questão ali de uma, 2 semanas, três presidentes passaram pelo cargo. Enfim, foi uma situação bem complicada e que gera algum temor em parte do eleitorado argentino. Agora, o que acontece é o seguinte: já tivemos aí na sequência o Néstor Kirchner como presidente da Argentina, depois Cristina Kirchner com 2 mandatos, e é uma, digamos, uma situação bastante desgastada aí por parte do bloco governista, que isso se refletiu inclusive nas urnas agora, nesse domingo, né? Então existe realmente uma possibilidade real de mudança, porque há um setor, principalmente classe média argentina, bastante descontente com os rumos da política econômica atual no país vizinho. Você que vive muito a política da Argentina, qual seria a tua aposta nesse momento, Guilherme? Eu diria que, no que diz respeito à disputa presidencial, o candidato com mais chances nesse momento acaba sendo o candidato Maurício Macri, no sentido de que possivelmente capitalizará mais votos por parte dos candidatos que não foram aí para o segundo turno na Argentina. O Daniel Scioli, o candidato governista, terá que realmente fazer uma campanha bastante dura, né, para esse segundo turno, que será agora no dia 22 de novembro, ali na Argentina, para conseguir realmente os apoios necessários e conseguir a vitória. Enfim, é um cenário bastante apertado, não dá para arriscar ainda uma previsão, mas possivelmente a oposição larga com vantagem nesse cenário para o segundo turno. Muito obrigado, Guilherme. Vamos continuar conversando sobre essa importante e histórica eleição na Argentina. Um grande abraço, bom dia para você, foi um prazer. Bom dia, Cantini, e até mais. Esse é o jornalista Guilherme Wojtkowicz falando da eleição histórica da Argentina, e a CBN vai continuar atualizando você e os nossos ouvintes também da faixa de fronteira. Aliás, interessa muito a eleição da Argentina ao Brasil, América Latina e ao mundo, com certeza.